O 649 desça para 2.500 pés, ajuste no 0 no 4, está autorizado a final do procedimento RNAVE. Reposta passando Serra Vitor 366, gol no 649. Autorizado o procedimento, desce para 2.514, reposta 366, gol no 649. Autorizado o procedimento para o 4958 da Azul. Negativo, autorizado o final do procedimento RNAV 4958. Reporta, passando 366, Azul 4958. 4958. Nós temos zero. Passarei do 2229, solo foi os 44, direita 12119. Olha, direita 219, passarei do 229, bom dia. Passarei 2229, livrou. Passarei 2229, táxi Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, reportaria da Juliette, 2229. A da Azul que está passando agora ao Serra Vitor 366, com 1180 de ground speed, com 10 milhas à frente. Você tem condições de completar a redução para 1809? Isso, está reduzindo na presente, efetuando os desvios da esquerda, bom no 649. 649, ciente. Sou Serra Vitor 366, Azul 4958. Azul 4958, tem condições de manter a presente velocidade até o Serra Vitor 372? Afirmativo. Tem a presente velocidade até o Serra Vitor 372, completa final do RNAV, torre 1895. Ok, 18895, Azul 4958. Índia, onde espera a torre 118-95, 1014 no ajuste, tem um bom voo. Gente, 1014 no ajuste, parte, Índia, 118-95. Passarei do 2229, após a passagem do 320 da Avianca, ingresso da Via Juliette, remoto no 2. Gente, após a passagem da Avianca, na Juliette, para remoto 12, passarei do 2229. Sim. 11 horas, 7 milhas, a 1 milha do Serra Vitor 372 com 1,70 de ground speed. Gente, está reduzindo, gol no 649, autorizado 366. Oi, bom dia, autorizado pouso na pista no 0, vento variável com 3 nós. Bom dia, livre pouso no 0, azul 4950. Controle 4201, bom dia, está sob contato radar, suba para nível de voo 320, após 2000 pés, voe direto Leda, após Leda, Motiva. Após 2000 direto Leda, e após Leda Mótica, subindo ao 320, Azul 4201. Azul 2775, desça para 2.500 pés, ajuste no 0 no 4, está autorizado a final do procedimento RNAV, pistão no 0 de Salvador. Lembrando que após o start, voo Serra Vitor 366. Gente, 2.500 pés, autorizado, depois de start, voo 366, Azul 2775. Voo 1865, chame Centro Recife no 288, alterno no 260. 288-260, gol no 865, obrigado. Por nada, bom voo. Azul 366, visual com tráfego, no gol 1649. Gol 1649, completa final do RNAVE, pista 10 de Salvador. Lá pra frente, uma milha só pra tocar a cabeceira. Chame agora a torre no 895. 1895, gol 1649, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, muito bom dia, gol 1649. Gol 1649, bom dia, continua aproximação, guardando pista livre. Aguarda, 1649. Metro 201, nós apresente, foi direto pro base. Direto pro base, a sua base 201. Azul 4958, solo foi 50, direito no 219. 219, livrando, tá na 50. Azul 4958, boa, autorizado, parte 3 via Alfa Kilo, posição 3 Romeu. Alfa Kilo, parte 3, posição 3 Romeu, parte 9, 5, 8. No 649, bom dia. Autorizado o pátio principal via Alfa Juliette, portão 612. Confirme as condições da pista. Encontra-se uma olhada no segundo texto. Gol 649. 2 Salvador, Azul 2775, bom dia. Azul 2775, bom dia, continua a aproximação, aguardando pista livre. Para pista livre, 2775. 1, decolou 55, controle 120, decimal 8, mau voo. 308, bom trabalho. Azul 2775, autorizado pouso na pista 10, vento calmo. Vento calmo, autorizado pouso 2775. Espaço por conta do radar, subal 3620, é presente, voe direto Leda. Sente, vigilante 360, direto Leda. É 2-1-1, vou direto da GEL. Da GEL, 6-2-1-1. Planer 6211, suba e mantenha nível de voo 340. Suba, subindo e mantendo 340. Do 2775, Alfa 58, TASV Alfa e Kilo, para o PAT 3, atento ao balizador. Tá, táxi via Alfa Kilo, para o parque 13. Caixa atualizador 275. Salvador, Salvador, Oscar Charlie Bravo, 6219. E o 5973, informação Foxtrot, pronto copy. E o 5973, autorizado Recife, via UPZ 17, nível de voo 330. Decolada 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. Transponder 5025, controle Salvador, opera em 120.8. Correto, Rio 5973, reporte para o inspecionamento, faz 3. É 2111, chame Recife, 12590, alterno 28.8. 2590, 288, bom dia. Autorizado, Rio 5973, reporte táxi. Passarela 2223, autorizado Vitória da Conquista, nível 180, decolada 10, curva direita, saída Arbor 1, Eletra, após Opiló, Vitória da Conquista. Transponder 5034, controle Salvador opera em 120.8, entendo que cumprirá a restrição inferior da saída. Correto, 2223 do Passaredo, reporte para o Spectrum também. 5973, autorizado táxi para o ponto de espera da São 0 via Pátio Taxi Índia. O ponto de espera quando pronto, torre 118-95, 614 no ajuste, tem um bom voo. Pavão meio quilo, Serra Lima, formação Foxtrot, pronto cópia. Pavão meio quilo, Serra Lima, autorizado Serra, Serra Delta Mike, Tony Yankee, conforme roda do plano de voo, nível inicial 100. Decola da 17, curva direita, saída Coral. Transponder 5033, controle Salvador, PR 120, decimal 8. Correto, Papão Meu Quilo, Serra Lima, informa POB, autonomia e pátio. 02 a bordo, 2 a 7 Quilo, Serra Lima, para acionamento, torre 118-95, ajuste 10-14, câmbio voo. Muito bom, bom dia, Serra Lima, Serra Lima, autorizado Teresina via Upslu 20, nível de voo 340. Decolada 10, curva esquerda, saída Momo, transição Nenim. Transponder 5005, controle Salvador, opera em 120, decimal 8. Correto, Federal 9970, reporte para feedback sanamento. Autorizado, Federal 9970, reporte para feedback. Bom dia, autorizado a linha de colapso 10, vento 330 graus, 029. 973, decolou Zulu 5, controle em 120, decimal 8. 208, bom dia. Controle Salvador, Rio 5973, decolado na PUCA. Rio 5973, está sob contato cadastro do 330, após 2000 pés, vai direto do Jamo, após Jamo, Aracaju. Gente, após 2000 Jamo, depois Aracaju, Rio 5973. Lima, autorizado, táxi da Papá, porta para ingresso. Motorizado, ingresso e porta do cabeceiro no site alinhado e pronto. Será 9970 autorizado o táxi para o ponto espera da pista 0 e a Pátio Café Índia. Ponto espera torre 118 decimal 95. Ajuste no 014, tem um bom voo. Obrigado. Pátio Índia 295 no ponto espera. Será 9970. Fiz a colagem, vento variável com 2-9, pelo Serra Lima. 0, sem identificação, desça para 2500 pés, ajuste 1-0 no 4, para o Serra Vitor 366. Na prova 366, desça para 2500, Serra Lima, decolou 2-2, controle 1-2-0, décima 8. 6, controle 1-2-0, décima 8, tio Serra Lima. 12, está uma luz, será uma vaga em 7-0, bom, pode ser na 1-0. Serra Lima, decolou da 9-7, saída coral. Alinha e decola, pistão 1-0, será o 9-9-7-0. 1-0-0, da presente voo direto coral, quanto possível ser estimado de pouso? 7, da presente direto coral, estima o pouso ao 0944. 0944, copiado do Serra Lima. Rio 5973, chame Recife 12685, alterna 12545. Gente, Rio 5973, 12685, 12545, bom dia. Bom dia. Autorizado. 2-2-2-3 da passarela, é pasta. Decolou 2-4, controle 1-2-0, décima 8, bom voo. 0-8, obrigado. O controle está mandando, muito bom dia, esperar uma Federal 9970, está sendo contato radar sobre o 340, o presidente foi direto ao MUM. 340, direto ao MUM, Federal 9970, obrigado. Alfa 234 para Recife, prepara Fuca, número 2, cópia. Gente, 310 será a coordenada. Tráfego Salvador, cordial, bom dia, Azul 2783, na 3 Lima. Sede da Fox, autorização para a Vitória da Conquista, pode ser nossa saída aprovada. Sul 2783, informação em curso Fox Trot, prepara a saída Arbor 1, número 3, cópia. Arbor 1, 3, cópia, 2783. Táxi 22, 23, Passarelo, 22 da Flor, 530 autonomia, até na Flor. Passarelo 2223, autorizado táxi via Pátio Índia, seu ponto de espera, rodou pronto, torre 1, 18, 95. Ajuste 1015, tem um bom voo. Pátio Índia, ponto de espera, 295, ajuste, obrigado, bom trabalho. Voo 1649, cópia. 060, está autorizada a final do procedimento RNAP, resposta passando Serra Vitor 366. Ajuste em Salvador 1015. Aqui autorizado RNAP, reporta no 366 ao iniciando 2060 comigo. Saída da EL, Leda, direto seguro. Transponder 5050, controle Salvador, pera em 120, décima 8. Autorizado o seguro 360, decolada 10 com a direita, da Euleta seguro direto. 5050 transponda, 208, controle, voo no 649. Correto, voo no 649, reporte para Stack Funamento, portão 612. Reporte. Destino do Serra Lima, reporte visual para modificação das regras, ou no ponto ideal de descida. Gente, levou. Gente, aguarda início. Bianchi Alfa confirmando, dá 13 para 9. Pode ser. Gente, autorizado, reporte ao término, sangue em fiel. Reportarei ao término. Azul 4234, transcope. Azul 4234, cópia. 4234, autorizado Recife, via UPZULU 17, nível de voo 310. Da gola da pista 10, curva esquerda, saída Puca, Jamoracaju. Transponder 5047, controle Salvador, opera em 120, décima 8. Atazou 4234, reposte para estacionamento, fase 3. Rio 5975, autorização, Fortaleza 3, Rio 5975, informação em curso Foxtrot, separa a saída Momo, H da cópia número 2. Cópia. Pronto, cópia, senhor, 2783. Azul 2783, autorizado Vitória da Conquista, nível 160. Decolada 10, curva direita, saída Arbor 1, Elefa, após Elefa, Opiló, Vitória da Conquista. Transponder 5043, controle Salvador, opera em 120, décima 8. Autorizado Azul 2783 para Vitória da Conquista, nível 160, decolada 10, curva direita, Arbor 1, Elefa, Opiló, Conquista, 5043 acionado. 208 com controle após decolagem, 2783. Correto, azul 273, reporte para o pushback saneamento, paz 3. Chama para o saneamento, 273. Identificação, desce inicialmente para nível de voo 110, está autorizado voar direto e TAP. Rio 5975, autorizado Fortaleza, via UPZULU 19, e conforme roda do plano, nível de voo 350. decola da 10, curva esquerda, saída Momo, transição Frote. Transponder 5024, controle Salvador, PL 120, decimal 8. Autorizado 350, Fortaleza, decola da 10, curva esquerda, Momo, Frotinho. Autorizado 350, pedido 19, 5024, transponder 1208, 5975. Correto, Rio 5975, reporte para o Pushback, funcionamento 43. Boa noite, obrigado, bom dia, 2223. Salvador, muito bom dia, 2223, Fortaleza. Dois, 2223, passou por contato radar, suba para nível de voo 180. A presente voo direto a Alepa, subindo sem restrição. Sem restrições, 180, da frente a Alepa, muito obrigado, 2223. O Gol 2060 passando 366, visual com a pista. Gol 2060 completa a final do RNAV, chama a torre no 1895. 1895, obrigado, bom dia. Bom dia. Papa Romeu Kilo Sierra Lima, plano instrumento cancelado ao 0934. Desça para a altitude. Descida autorizada até 4 mil pés, abaixo desse está a critério, é porta passando 4 mil pés. Gol 10060, agora com tráfego avistado, autorizado pouso na pista no 0, vento 030 graus com 3 nós. Desde pouso, 990, 2060. Terra Bravo, Quebec Victor. Quebec Victor, muito obrigado. Quero evitar informações. Quantas milhas passaria os 2223? Aproximadamente 30 milhas. 30, 40. O 2226 tem condições de curvar a direita na Pro 300? Negativo. Tem informações também. A gente pode ficar restrito a nível, sem problema. Aqui nesse setor aqui está mais tranquilo para passar. O 2223 tem condições então, de voar na Pro 230? 23 também não. A gente está bem num corredorzinho aqui, que seria na Pro entre 245 a 255. 975, autorizado, puxa acionamento no PAD 3, reporte táxi. Escrito, o 2223 passareiro. Voo 1092, descida reautorizada a nível de voo 070. O 2223, reporte quando em condições de curvar à esquerda. Afirmativo, reporte lá, 2223. Tang e aqui Alfa, prossiga. Gente, Tang e aqui Alfa, bom dia. Bom dia. Uno 092, informação de tráfego, tráfego 1 hora, 45 milhas, um rumo oposto, mantendo o nível de voo 060, Alfa Tango 72 da Passaredo. Passaredo 2223, tráfego, posição de 12 horas, 42 milhas, rumo oposto, passando o nível de voo 150 para o 070, um Boeing 737-800 da Gol. 2223. Autorizado 368, gol no 092. Passaria do 2223 sem condições de curvar à esquerda para o 230. Tem mais 3 milhas sem condições. Sim. Reposte quando em condições, passaria do 2223. Pois tá. Só que acionamento voo no 649, portão C. Eu vou no 649, o portão? Portão 6. Gente, autorizado 612, reporte táxi, voo no 649. Autorizado 612, reporte táxi 649. Condições da prova 230, 2226, portão 2223, curva esquerda para 230, ao estabilizar na proa, está autorizada a ascensão para nível de voo 180. 2230, estabilizar na proa, autorizada a ascensão 180. Voo no 092, previsto algum desvio à frente? No 092, desça para 4 mil pés, ajuste no 095, autorizada a final RNAV, reporta passando-se a Vitor 366. Para 4015, eu posso estar na 5366, gol 0092. Falador, bom dia, gol 2060, nível na escuta. 121, decimal 9. Obrigado. Salvador, bom dia, gol 2060. Gol 2060, bom dia. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette. Para o táxi, galera, são 5, 3 horas e 4 minutos. E o senhor, Luiz, Rio 5975, autorizado táxi via Pátio Índia, no ponto de espera, Torre Salvador, 1, 18, 95. 1015 no ajuste, tenha um bom voo. 15, 4 Índia, Índia, obrigado, bom dia. Pista seria proa 260, mais ou menos, aproximado. 2223, agora 20 milhas, sudoeste do VR de Salvador, está autorizado a reassumir a navegação na proa de Vitória da Conquista. Muito obrigado pela gentileza, 2223. Eu que agradeço a colaboração, passaria 2223. Nada. Bom dia, 5975, autorizado em alinhar e decolar pelo zero. Vento variável com 3 nós. Curtiu, a passagem vai parar por 15 segundos nessa posição, nós vamos ter a 273, autorizado, repórter táxi. Boa tarde, 273. Gol 2060, táxi via Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, obrigado. 7, 5. Obrigado. Caminhão Zé Colapso, chama 0, vento 0, 20 graus, 3. Cruzado a água, alinhar entre colada 10, Zé Colapso. Para o táxi, estamos com 68068 a bordo, 3 horas de autonomia alterna, Salvador. Salvador 68, 3 horas, copiado, voo no 649, táxi aprovado via pátio principal em Índia até o ponto de espera da pista no 0, que é legal no 0, no 5, no ponto de espera quando pronto, chame torre. Frequência 118 decimal 95, o voo no 649, tem um bom voo. Repartilha, pode esperar da 10, 18.5 da brigada, 1649. Espera da 10, voo no 649, bom dia. O 649, autorizado a alinhar e mantém o chão. Área mantém 1 no 0, no 649.